Mais uma música. Mundo Menor. De Lesta. Uma infância perturbada não poderia ser pior. Décadas sem minha desgraça, alguém roubou uma praga. O colégio lá esfaliu e estou um mundo menor. Não poderia ser pior. Década semente de desgraça, alguém roubou uma praga. O colégio lá esfaliu e restou um mundo menor. Restou um mundo menor. Restou um mundo menor. Thank you. Thank you. Estou um mundo menor, estou.